Vamos abrir em Êxodo 34. Encontrei um nome de Deus que não tenho visto. Há muitos nomes que Deus tem. Êxodo 34, versículo 14. Vocês têm? Foi uma surpresa ter Tiago. Apareceu mesmo. Oi. Nem avisou a gente. Êxodo 34, 14. Ok? Porque não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Ok, vamos dizer isso novamente, ok? O nome do Senhor é zeloso. O que é que isso significa? Zeloso. Hã? É somente usar... Né? Que cuida. Não, eu... Quando eu penso em zelo, eu penso em fogo. Eu penso em alguma coisa ardendo, né? Paixão, entusiasmo, cheio de grande emoção. Não é? Essa, Deus não é um Deus indiferente. Não é um Deus morno, quente. Não é? Até que talvez alguns de vocês tenham sentido a presença de Deus no calor. Alguém tem sentido isso? Sente as mãos quentes? Sente o coração quente? Não é? A bater assim? Sente aquela... não é? A presença de Deus? Porque Deus é aquele fogo consumidor. Não é? Muitas vezes nós encontramos nisso na Bíblia. Não é? Deus, não é? Como fogo. É o zelo de Deus. Não é? Ele arde. Não é? É um tipo de amor que é apaixonado, né? Que é mesmo forte. Não é um amor assim, de qualquer forma, né? Um sentimento que vacila assim, um dia para o outro. Esse não é o zelo de Deus. O zelo não tem um interruptor, não pode ligar, desligar. É algo que faz parte da sua natureza. Não é um dia que ele sente tanto amor e está ardendo, outro dia que não sente nada. O amor que nós temos às vezes é muito, né, fingido nesse sentido. Né? Um dia sentimos muito, outro não. E às vezes nós andamos por aquele sentimento que um dia temos, outro dia não temos. Graças a Deus, Deus não é assim. Porque diz que o nome dele é esse. Né? Se o meu nome é zeloso, eu não posso ser... Não é? Indiferente um dia e zeloso outro dia. Eu sou zeloso todos os dias, porque é o meu nome, a minha identidade, a minha característica, algo que descreve quem que eu sou. E Deus é assim, Ele é aquela, não é? Aquela hot chili pepper, aquela quente, aquela não é? Que arde, não é? É um fogo. Sabe que essa presença está em nós? Se nós estamos a andar pelos sentimentos, nossos sentimentos, porque eu creio que Deus também, nós podemos sentir os seus sentimentos, eu acho que é melhor andar pelos seus sentimentos. Mas se nós andarmos pelos nossos sentimentos, nós vamos ter uma vida muito, aqueles altos e baixos, muito instável. Por isso nós temos que ser muito conscientes daquilo que Deus é e saber que essa presença está em nós e viver na presença dele. Eu acho que, não é, um dos problemas que as igrejas enfrentam, eu falando com muitos pastores aquilo que eles enfrentam vez após vezes é a dificuldade na igreja quando há falta de motivação. As pessoas não são motivadas, são assim, né? Quando eu tenho pensado sobre isso, eu tenho pensado, mas Deus não é assim. Deus não é, não falta motivação com Deus. Não falta de garra, não falta de entusiasmo com Deus. Então qual é o nosso problema se Deus está conosco? Eu acho que se nós andarmos pelos nossos sentimentos, nós vamos ter aqueles dias bem animados e vamos precisar de alguém ao lado de nós, sempre dando aquele, tu podes, vá lá, não é? Para nos motivar. Se nós precisamos de alguém para nos motivar, nós faltamos a presença do zeloso na nossa própria vida. Porque o zeloso vai fazer-nos zelosos, não é? O zeloso vai arder dentro de nós. O seu amor não está baseado em quem está ou não está, não é? Presente naquele momento. Se nós estamos assim dependente de alguém para nos encorajar, nós estamos somente a fazer a nossa vida para agradar uma pessoa. Mas quando nós temos a presença do fogo, né, consumidor, o zeloso na nossa vida, não precisamos de ninguém para nos animar. Nós temos, né, o fogo dentro de nós. Eu acho que nós temos que crescer para não ficar assim dependente das coisas, das condições emocionais. Nós temos que crescer para entender o que é que Deus, né, está a fazer naquele momento. Claro que o seu zelo é aquela paixão, mas também o seu zelo, também às vezes é ira, né? Ira contra o mal. Nós não podemos ser indiferentes nesse sentido também. Nós temos que ser corajosos para que o zelo de Deus arde contra o pecado, contra o mal. Agora, o que é que o zelo de Deus faz? O zelo de Deus nos purifica. Quando há fogo, quando, não é, o fogo arde, não é, e nós metemos algo de valor dentro do fogo, como ouro, ouro vai derreter e todas as impurezas vão começar a subir, vão se manifestar. O zeloso está em nós, não para estragar aquilo que é bom, mas para purificar aquilo que é bom e para mostrar, trazer à superfície tudo que é negativo. Agora, quando vem na superfície, se manifesta. Quando vem na superfície, as outras pessoas conseguem ver. Quando nós temos somente um ouro assim, impuro, que bruto, nós não sabemos, porque tem um brilho, não sabemos o conteúdo, não sabemos quanto, né, há aquele degrau de pureza. Não sabemos como medir aquele ouro. Só quando nós colocamos no fogo e aquelas impurezas começam a subir, que nós podemos identificar, né, o valor verdadeiro daquele ouro. E Deus, porque Ele é zeloso, Ele está dentro de nós para nos melhorar, para nos purificar, para santificar. Então, vem no princípio o negativo. Aquilo sobe e depois manifesta. Ai pá, eu não sabia que essa estava em mim. Eu não estava assim, não estou contente com essa reação minha, essas atitudes. Ai pá, eu não gosto. Então, manifesta. São manifestos para eliminar, para tirar, não para somente dizer, ah, pá, sou eu também. Não. O zeloso está em nós, o fogo consumidor está em nós, para nos santificar, para que nós podemos ser ou refletir a sua imagem. É interessante que ouro muito puro, porque quase não existe ouro puro, não é? Por isso eles têm maneiras de medir. Mas eles dizem que o ouro puro é quase transparente. E quando nós podemos, né, em Apocalipse, quando descreve o céu, diz que as ruas, estrada, é feito de ouro puro, como um mar de cristal, é como algo transparente. Esta é mesmo puro, né? Que consegue ver, não há impurezas, nada, nós podemos ver. E quando Deus faz isso em nós, nós também podemos ser mais e mais transparentes. Não temos que esconder nada, não estamos assim com vergonha de nada, porque as nossas motivações foram tratadas, as nossas atitudes, tudo que Deus tem, né, tem santificado para refletir a sua própria pessoa. Não há mentirmos com Deus, não há aquelas incertezas. O fogo, o zelo de Deus é porque Ele é focado. É impossível ser zelosos com muitos interesses no mesmo tempo. Eu posso dizer, eu sou zeloso para futebol, eu sou zeloso para basquete, eu sou zeloso para rugby, eu sou zeloso para... E naquele dia, há três jogos, e nós não podemos ser zelosos, né? Para os três jogos, né? Sempre mudando o canal. Não podemos. Temos que ser zelosos de uma coisa só, né? Concentrar e dar a nossa, né, toda o que está em nós, todo o nosso coração, a nossa alma, para aquilo, né, que nós focamos. O zelo de Deus requer uma certa singeleza na nossa atenção. Não podemos ser zelosos em muitas frentes no mesmo tempo. Talvez é uma das razões que nós faltamos motivação, ou mal, né, faltamos aquela zelo na nossa vida, porque estamos a fazer tanta coisa, tantos interesses, tantas atividades, tantas coisas que cada um gostamos imenso, queremos fazer ainda mais, mas ficamos frustrados, porque é muitas coisas no mesmo tempo. Por isso nós começamos a ficar divididos e tentamos fazer um pouquinho de tudo, mas não estamos a dar o nosso melhor. E por isso, às vezes, nós faltamos aquela clique, aquela entusiasmo. Porque não é que nós não queremos, é porque o nosso coração está muito dividido, com muitas atividades e muitos interesses. Graças a Deus, Deus está muito concentrado sobre a nossa vida. Ele está com os seus olhos postos em nós, com todo o seu amor, ardendo a um sentido. Ele disse isso acerca de Jerusalém. Ele disse que com um grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Zião. Diz que é aquela menina dos meus olhos. Eu estou tão focado que eu vejo só isso. Eu vou protegê-lo, eu vou guardá-lo, eu vou fazer tudo para que Israel, para Jerusalém, seja louvor aqui na terra. Então, porque ele é zeloso, ele está concentrado num alvo, num propósito. Os seus olhos estão postos sobre nós, nesta mesma intensidade, com os seus olhos ardendo a nós, não é? Para mostrar o seu amor, para fazer a sua vontade perfeita. Ele não desvia, né, para tratar outros negócios dele. Seus olhos são postos em nós. Cada um de nós é um foco, é aquele menino dos olhos de Deus. Cada um de nós temos aquele interesse da parte de Deus. Por isso ele é chamado zeloso. Não há meio termo, não há mais ou menos, não há outras coisas. Deus quer isso, né? É aquele ar, né, fogo que arde. Lemos em Apocalipse, quando ele falou da igreja da Laodicea. O problema da Laodicea é que eles tinham muitas outras coisas como importante. Então o seu amor tornou-se morno, nem era frio, nem quente. E essa criou um nojo, né, perante Deus, que é zeloso, que é só quente, que é ardendo, né? Humor fervoroso. E encontrar uma igreja morno foi uma revolta, criou nojo. Ele disse que eu vou vomitar-te da minha boca. Palavras muito, muito fortes. Mas não é forte quando nós olhamos para a característica ou a qualidade de Deus. Que Ele é zeloso. Ele não está a fazer outras coisas. Ele tem um propósito só. E depois encontrar uma igreja que não tem o mesmo coração. Isso faz nojo. Quando Ele tem feito tudo para focar o seu amor, para arder a sua presença, para fazer tudo para aquela igreja, e a resposta é meio termo. A resposta é: se tiver tempo, se calhar, quando puder. Diz: porque é completamente ao contrário da sua natureza. Ele arde, ele está focado, ele está com zelo, ele está motivado, ele está entusiasmado, e encontra uma pessoa mole, que nem tem muito interesse. Gosto muito de Deus, gosto muito da igreja, gosto muito das coisas, mas sabe que há outras coisas na vida também. Aquilo que André disse, né, encaixa bastante aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não, Deus quer uma resposta diferente, em que com a mesma intensidade que Ele nos ama, nós amamos a Ele. Com o mesmo desejo que Ele tem para estar conosco, nós temos para estar com Ele. Com a mesma intensidade que Ele ama as pessoas, nós também amamos. Né? A mesma intensidade, o mesmo interesse. Ele está à procura desta igreja que arde como Ele. Né? Porque Ele é o nosso fogo consumidor. Quando, depois da ressurreição, a maioria dos discípulos não sabiam que Ele tinha ressuscitado. E um casal estava assim, a caminho de Jerusalém para Emaús, uma distância talvez de 7 quilômetros, não é muito longe. Estava neste caminho e estava discutindo tudo o que tinha passado, claro, com dor, com mágoa, com desapontamento, né? Porque tudo que eles pensaram não foram concretizado, não foram realizado, e parece que o seu herói, Messias, já não existe, já, não é? Tudo que ele dizia agora está completamente anulado. E Jesus aproximou, mas eles não reconheceram Jesus por causa das outras coisas que estava preocupando, não é, o seu coração. Quando nós temos muitas preocupações, eu vou dizer, nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus. Temos muita dificuldade em reconhecer Deus presente naquela situação. Temos muita dificuldade. Porque os nossos problemas nos preocupam. Ocupa a nossa mente, a nossa atenção. Ele começou a abrir as Escrituras, porque se nós queremos ouvir de Deus, em primeiro lugar é através da Bíblia. Queremos ouvir Deus, começa a abrir a Bíblia. E Jesus começou a abrir os seus olhos à palavra de Deus. E eles disseram uma coisa interessante em Lucas, em Lucas 24. Diz que os nossos corações ardia quando ele explicava a palavra. Eles começaram a sentir aquele calor novamente dentro da sua vida, quando eles leram a Bíblia, quando Jesus começou a abrir os seus olhos na revelação. Mas o primeiro sintoma, né, da presença de Jesus era calor. Sentiu alguma coisa? Deus quer restaurar esse calor. Não é por causa de qualquer ambiente ou circunstância. E é que Deus está eu creio, eu ouço isso da parte de Deus, eu vejo isso que Deus está a fazer em mim e em outros, que não há condições para a sua presença. A sua presença está sempre conosco. Não é ligar, desligar. Não é estar, não está. A sua presença e a sua natureza é igual. É igual do primeiro dia que eu encontrei com Deus. É igual agora. Ah, mas eu sinto diferente. Ah, mas há alturas que eu sinto... Não. É porque naquelas alturas ficamos focados. Ficamos concentrados. Os nossos olhos começaram a ver e o nosso coração começou a arder. E a diferença era somente conosco. Mas não com Deus. E Deus quer que nós ficamos tão atentos da sua presença, que nós podemos ficar assim motivados no meio de qualquer crise, no meio de qualquer situação, ficamos assim motivados, atentos de qualquer oportunidade e pronto para ser usado, porque a presença de Deus arde e nós podemos dar aquelas palavras que também provocam mesmo reação nas vidas das pessoas. Os seus corações começaram a arder quando abriram as Escrituras. O amor fervoroso nos purifica. Quando Moisés viu aquela sarça ardendo, aproximou, e a voz de Deus saiu daquele fogo. Ele disse: essa terra é santa. A santidade está no meio do fogo de Deus. Nós temos que aproximar, não ficar assim longe, com medo daquela presença. Porque aquilo não queima nós, só queima o pecado. Só destrói aquilo que não presta. Só revela aquilo que está errado, para que nós podemos eliminar, afastar daquilo. Nós podemos entrar e ficar assim completamente sarada. Por causa da presença de Deus, curada das mágoas, podemos ser recuperadas, né, naquela presença, porque o fogo consumidor consome todo o pecado, destrói, e nós ficamos limpos. Temos tanto, eu tenho uma lista grande de escrituras, mas não temos tempo para ver cada uma dessas. Mas a santidade diz que os que andam em Isaías 33 e conseguem viver neste fogo, não é? Porque nós podemos viver neste fogo, mas quem, não é, consegue viver com o fogo consumidor são os que andam na santidade, não é? Senão queremos tudo menos a presença de Deus. Logo que eu vejo isso tão claro, logo que as pessoas começam a brincar com o pecado, fica inconfortável na presença de Deus. Durante o louvor sai, durante, não é? Mesmo tem muita dificuldade de chegar aí, porque está escondido, não querem ser revelada, não é? Mas a presença de Deus, não é? Quem que vive em santidade ama a presença de Deus, consegue viver com esse fogo, sente o calor sempre, mas gosta, não é? Porque é aquele calor que nos protege, que tu só faz-nos bem. Não é? Por isso, se nós estamos a fugir da presença de Deus, não é? Quero encorajar-te, volta. Está muito frio fora do lugar da presença de Deus. Ficamos isolados, ficamos muito frio. Vocês não conhecem o que é frio, eu conheço frio. Eu sei, quando eu tinha 13, 14 anos, nós fizemos aqueles campismos loucos. Tivemos um clube de menos 40, um clube de menos 40 graus. E nós, para entrar naquele clube, nós tivemos que passar 3 dias fora da casa, no mato. 3 dias a sobreviver para fazer parte de um clube de menos 40. tivemos um, né, um certificado, né? Conseguimos, né? Eu vou dizer, estar fora com 13 ou 14 anos, onde está David Gomes? Ele está aqui? Está lá? Oh, David, ok. David tem 14 anos. Imagina David, lá no meio do mato da Alasca, ninguém vai te buscar. Não há telemóvel, naquela altura não houve telemóveis. Tinha de sobreviver, não tinha tendas. Tinha de fazer a tua própria tenda com árvores, com aqueles pinheiros e coisas assim. Tivemos de fazer a nossa sobrevivência. Eu sei que é frio, até que eu tenho estado em 60 graus negativos, não é? Mas 40 graus já é frio. Para sobreviver com 40 graus, não é? Um jovem, não é? Jovem assim, fresquinho, tinha de fazer um fogo, não é? Tinha de ter uma grande fogueira. E nós deitámos assim, cortámos a árvore assim, deste nível, deixou cair a pinheiro, não é? Para que aquela parte fique ainda para cima, criar um tipo de casa. Limpámos os ramos para no meio, para ficar uma tipo de tenda. Com aqueles ramos cortados, usámos para pôr acima da neve, para proteger-nos da neve. E depois pôr uma grande fogueira em frente daquela casinha que nós fizemos. E nós passámos os nossos 3 dias dentro daquela casinha. E enquanto que houve fogo, nós ficámos protegidos. Houve calor suficiente para sobreviver. Mas que significa durante a noite? E no inverno, é quase sempre a noite. Só há 2 horas de sol. Então é sempre a noite. Então, mas durante a noite, tivemos de sair do nosso saco de cama, sair à procura da lenha, para pôr mais lenha sobre o fogo. Porque só com esse fogo que nós podemos sobreviver aqueles 3 dias, para ganhar a nossa, né, lugar no clube. Mas era possível. E nós fizemos, não somente uma vez, mas várias vezes. Conseguimos, mas não é? O segredo é estar perto do fogo. Quando nós nos afastamos da presença de Deus por qualquer razão, às vezes é por coisas boas que nos afastam, nós ficamos frios. Primeiro é morno, indiferente. É, temos tempo, não temos tempo. E depois não temos muito tempo. E depois temos pouco tempo para as coisas de Deus. Só de vez em quando que nós vamos, se alguém nos encoraja, se alguém nos telefonar, se alguém dizer, vem cá, não é? Vem para, não é, comer panquecas. Está bem, ok. É? Se alguém nos incentivar assim, não é, com alguma coisa. Bom, se a nossa motivação é por isso, eu vou dizer, estamos muito longe do fogo. Estamos muito frio. Não é? Nem estamos mornos, estamos frios. Não é? Mas quando estamos assim, no fogo, não é? Com essa calor, nós estamos bem. Nós estamos a ver as coisas como Deus está a ver. Nós estamos assim, ver resultados. Estamos a ver como que Deus responde. Quando estamos aqui, as pessoas às vezes gritam e fazem aquelas birras e tudo, mas Deus não responde. Há um versículo em Tiago 5, versículo 16. Deu um exemplo de Elias, que ele orou e durante 3 anos não choveu. Depois orou novamente e começou a chover. Como quem não gostava de ter esse poder? Uma oração, para de chover, 3 anos, seca. Mais outra oração, chove. Que poder, não é? Contra os alimentos, contra a própria natureza. Mas o segredo A Bíblia diz em Tiago 5,16, diz que a oração fervorosa feita por um justo pode muito de seus efeitos. Às vezes nós temos aquela palavra fervorosa, outras vezes é tirada. Eu fui ver no original, no grego, e vem uma palavra, deices, para expressar esse tipo de oração. É uma oração desesperadamente, é uma oração com tanta sinceridade, com tanto foco, clamando, não é? Com tudo que está em nós. É uma oração fervente, não é? Fervorosa. Uma oração que arde. As nossas orações ardem. As nossas orações são fervorosas. Ou só oramos assim aquelas formalidades, cerimônios. Ou choramos? Ah, raramente. Somos movidos? Às vezes. Oramos até alguma coisa acontece? Raramente. Esse tipo de oração, oração que clama, de uma forma desesperadamente, clamando, faz muito. Alguém que conhece a presença de Deus, quando ora, nós sabemos a diferença. Nós notamos isso. Alguém que está ali, que tem um coração assim ardendo com a presença de Deus, quando ora, é diferente do que alguém que é muito frio ou morno, que está longe, que ora, porque pronto, um cristão tem que orar. Eu oro. Ora três frases. Amém. Pronto, não tem mais nada a dizer. Não tem muito efeito. Está frio, está longe. Mas o zelo de Deus, não é? Tem que ser alimentado, tem que pôr lenha acima daquele zelo. Tem que arder, não é? Para ter efeito. Aquele amor não é indiferente, não é morno. Se for morno, se nós sentimos aqueles sintomas de, não é, que, pá, estou muito frio, estou muito distraído, posso, não posso, pronto. Estamos longe. Deus quer mais que nós aproximamos a sua presença do que nós fazemos algumas coisas boas para recompensar o nosso estado espiritual. É mais importante que nós deixamos que Deus novamente acenda aquele zelo em nós, para que qualquer coisa que nós fazemos seja feita com toda a nossa intensidade e zelo, e não de qualquer jeito. Eu conheço pessoas que, né, limpa a casa de qualquer jeito. Eu vou dizer, quando limpa a casa de qualquer forma, sem muito interesse em ter uma casa, é porque pronto, tem que fazer. Nota que há pó. Nota que há detalhes que não foram vistos. Nota que há sujidade nos cantos. Nota que não há zelo para a casa de Deus, não é? Ou para a sua própria casa, ou para a sua própria vida. Pessoa que tem aquele zelo, mesmo quando a mulher não está em casa, lava a louça. Mesmo quando as coisas, quando não tem que mostrar a ninguém, não vem visitas, faz a cama. Não é? Porque a pessoa é zelosa para a sua casa. Não só faz de qualquer jeito, só para mostrar a alguém. Mas às vezes a nossa vida é assim. Fazemos tudo, ficamos assim bem bonito quando nós temos que nos mostrar, quando nós temos que estar perante alguém, que nós queremos, não é, dar uma boa impressão. E o resto do tempo é de qualquer jeito. E se nós aplicarmos isso à casa de Deus, eu vou dizer, a casa de Deus fica balda, uma desgraça. E a nossa vida, nós tentamos pulsar outro interesse. Perante Deus, Ele olha para nós, Ele tem aquele nojo, porque Ele não age assim conosco. Ele não é assim conosco. Ele é zeloso para conosco. Ele arde, o seu amor é completamente 100%. Ele quer essa mesma resposta. Mesma resposta. Jesus deu um exemplo disso, acerca de uma pessoa que ora de uma forma zelosa. Quando ele falou de uma viúva que estava a pedir algo do juízo, que era muito mal. Mas porque ela continuava a estirar aquele juízo, mesmo aquele juízo que não queria fazer nada, que era malandro, ele era malvado, mas mesmo assim deu aquela viúva tudo, porque era persistente, porque tinha zelo, porque queria mesmo e não largava. E Jesus disse: não pense que Deus é muito mais do que isso. Eu estava a usar um exemplo, um exemplo de uma pessoa que não tinha temor de Deus. Mas por causa daquela viúva, tinha aquele desejo de ter justiça. Desejo de ter o seu pedido respondido. Por causa daquela zelo no seu coração, interesse, estava focado, não queria mais nada. Moveu o coração do juízo. O nosso zelo move o coração de Deus. A nossa motivação, move Deus. A nossa indiferença afasta Deus. Afasta Deus. Eu tenho visto pessoas que, quando há qualquer publicidade que diz que eles vão oferecer vales para esta loja, em que vai ter uma prenda gratuito, mesmo as pessoas que nunca que não compram naquela loja, que nunca têm interesse em ir para aquela loja, são coisas, produtos que eles não usam normalmente, mas porque é gratuito, eles fazem fila para entrar naquela loja. Fazem fila porque há alguma coisa de borla. É uma mentalidade, para mim, uma mentalidade de pobreza. Uma mentalidade que não zela, não esforça, não concentra, não tenta com tudo que está nele. É só alguma coisa que não tem que dar um esforço, que é completamente gratuito, que não posso, não tenho que fazer nada, é só receber. É isso que eu quero. Essa provoca nojo perante Deus. Quando nós zelamos pelas coisas, se Deus tem dado-nos um carro e nós zelamos para cuidar daquele carro, essa agrada a Deus. Quando Deus deu-nos essa sala e zelamos pelas condições, eu quero agradecer os que trabalharam esse fim de semana, deixaram outras coisas para trás, outros interesses, um fim de semana prolongado, podia passear, podia fazer muitas coisas, mas havia pessoas que zelou para a casa de Deus e ficou aqui trabalhando 12, 14 horas seguidas seus feriados, por causa do seu zelo para as coisas de Deus. Outros só querem aproveitar, né? Não querem fazer nada. Mas há pessoas que zelam, que querem. Põe Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar, antes das outras coisas da sua própria vida. E zelem e esforçam. As suas orações são respondidas. Deus faz coisas nas suas vidas. As coisas acontecem. Porquê? Porque o fogo consumidor está operando nas coisas pequenas. Como aumentar isso? É muito fácil. Põe mais lenha. Não é? Queres chegar, não é? Aquele lugar onde, não é? Onde tu tens, não é? A certeza que as orações são respondidas? Ora mais. Passa mais tempo em oração. Não espera para aquele feeling a cair e depois fazer. Não, aquele feeling não vai chegar. Só faz. Não é? Faz e faz e faz e faz. Faz porque o zelo de Deus está em ti. Faz porque Deus onipotente está em ti. Faz porque a palavra de Deus, não é? Nos ordena fazer. E nós reagimos, nós trabalhamos, nós fazemos por causa da palavra, contra sentimentos. Fazemos. Fazer isso? Quer ter aquele amor e paixão para as almas? Não fique em casa, espera. Vai ter com pessoas. Fala Jesus às pessoas. Pelas suas reações. Essa vai acrescentar aquele fogo, aquele desejo, para ver mais e mais pessoas transformadas. O fogo, não é? Aumenta quando nós colocamos aquela lenha. Se dois jovens estão a namorar, ou têm interesse, não, nem conhecem bem um ao outro, mas um rapaz gosta daquela rapariga, começa a pensar, eu gostava de passear com ela, gostava de conhecer melhor. O que é que ele vai fazer? Vai ficar em casa? Espera que a menina dá conta que ele existe? Espera de uma telefonema? Nem trocamos números, mas espera de algum contacto? Não. Ele vai dar uma sondagem. Ele vai, não é, aproximar aquela miúda. E vai começar a falar, normalmente. Se aquela miúda começa a olhar para ele, começa a entrar em conversas, o que é que acontece? O coração começa a arder. Há hipóteses. A porta não está fechada, não é? Começa, não é, cor, não é? Começa a subir aqui, não é? Somente uma conversa, nem em nada séria, mas houve uma aproximação, houve uma conversa, a porta não está fechada. Pois pergunta, posso telefonar? Dá-me o teu número. Se ela dar o número, está quieto. Eu vou dizer, aquele rapaz nem dorme de noite, só pensa, não é, em... do próximo contacto, só pensa o que que vou dizer agora. Não quero ser muito agressivo, mas gostava muito de conhecer ela, não é? Zelo é assim, tem que alimentar, tem que andar no sentido de zelo, no sentido do amor arder. Tem que andar, não pode ficar somente à espera de alguma coisa cair sobre ti, ou cair sobre outro, ou pôr as coisas a funcionar. Não funciona assim. Tem que alimentar, não é? Se ela ligar ou responder as tuas mensagens, oh, está no paraíso, está quase flutuando, não é? Mas não é nada sério, é somente porque houve alguns sinais de aproximação. Sabe que o amor de Deus é muito mais intenso do que isso? Basta somente alguma iniciativa nossa, algum passo. Eu vou dizer, o amor de Deus arde ao nosso favor. Quer estar conosco, quer é zeloso para a nossa presença. Por isso ele é tão, ele odeia tanto outros deuses. Porque outros deuses roubam nosso afeto, roubam nossa atenção, roubam a nossa paixão e o nosso amor. Por isso ele odeia idolatria, ele odeia outros deuses. Porque ele tem ciúmes. O zelo de Deus, a paixão de Deus é focada em nós. E vai atrás de nós. Vai atrás de nós. Dá um sinal. Estamos aqui. Claro que eu quero falar contigo. Claro que eu quero conhecer-te melhor. Faz um sinal. Eu vou dizer. Vem naquela fogo de Deus. Aquilo que atrai-nos a Ele. Aquele fogo que atrai e atrai outras pessoas a nós. Há pessoas que são atraídas a Deus através de nós porque eles sentem que nós temos algo que eles não têm. Eles sentem que há um brilho na tua vida. Há uma coisa que é diferente. Não é como dos outros. As pessoas são atraídas porque nós estamos na presença, porque nós conhecemos o zelo de Deus. E depois nós podemos também facilmente ministrar, e as pessoas com as nossas palavras também sentem no seu coração ardendo. Esse é o zelo de Deus, esse é o fogo de Deus. Cada um de nós podemos ter isso. Se vocês estão andando assim com muitas outras coisas, muitos outros interesses, vai chegar um ponto em que tem que decidir. Porque não, Deus não permite outros amores, outros amantes. Deus quer o nosso coração completamente. Ele dá-nos tempo. Até que Ele deixe-nos desviar. O seu amor como no filho pródigo do seu pai. Estava lá, Ele deixa-nos. Agora, se nós queremos experimentar uma vida sem Deus novamente, e queremos sentir o frio novamente, se nós queremos sentir aquele vazio novamente, se nós pensamos que podemos andar muito bem sozinho e andar naqueles lugares desertos, Ele deixa-nos. Não mude o seu amor para conosco. Mas Ele deixa-nos bater a cabeça no chão. Com essa esperança que nós vamos aprender e voltar ao seu amor. Voltar ao lugar onde somos protegidos, onde somos cuidados, onde Deus responde, onde Deus move. Mas faz favor, não aprenda assim. Não tem que aprender assim, não é? Para saber o que é que tem, para dar valor àquilo que tem. Só caminhe na direção do amor de Deus. Faz aqueles passos certos. Alguns de vocês aparecem de vez em quando. Vocês não são, alguns não são muito consistentes. Alguns, mesmo na oração, é raro. Mesmo lendo a Bíblia, se não for a célula, quase nunca. Vocês estão a brincar, está a afastar bastante. E Deus está a dizer hoje, há um lugar na sua presença, há um lugar só. Volta para isso. Volta para isso. Deixe, não é? Ninguém, não deixe ninguém afaste, te afaste. Não é? Porque neste lugar é onde vocês chegam sozinho. Não deixe as condições de vida, não deixe a ocupação, não deixe o emprego, não deixe a família. Não deixa a esposa, não deixa os filhos, não deixa ninguém te afasta. Não é? Continua com aquele fogo e todos vão ser beneficiados. Todos. Onde está o fogo de Deus? Está aqui dentro. Faz assim. Quente, que o fogo de Deus está dentro de ti. Vocês têm o fogo de Deus? Então faz isso comigo. Está quente, coração quente. Alguns de vocês aquilo não funciona, porquê? Eu não vi, né? Vamos ficar em pé.